Eu já sofri demais, me dei demais. Eu já sofri demais, me dei demais. Show! Deus Mania, gravando ao vivo! Alô, Ronaldo! Eu já sofri demais.